A Z2 Produções também, aquele abraço. Tamo junto. Eu vou levando a vida com a outra e com ela. Ela diz que me ama, a outra me ama também. Ela diz que me adora e a outra me adora também. E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de e com ela. E assim eu vou levando a vida com a outra e com ela. Ela diz que me ama, a outra me ama também. Ela diz que me adora, a outra me adora também. Eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de quiser. Obrigado, galera. Eu parei de viver. Aquele abraço, aquele abraço. Fica comigo. E agora é só me se preparar. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu! Show! maravilhosa, linda, bonito demais. De antemão, agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso Deus por ter nos proporcionado